de ser homossexual casado. Proíbem de fumar aqui e ali. Faz tanta comichão isto de ser controlado. Descansa que o Estado trata de ti. Toma lá um carro, televisão e 7 contas. Vive preocupado e faz por ti. Toma lá macaco, amendoins envenenados. E andamos para aqui assim, assim. Obrigam-me a pagar todo tipo de impostos para tomar conta do país. Fecham hospitais, fazem estudos de milhões. Descansa que o Estado trata de ti. Mais desempregados, má educação. Espalham-se uns estádios por aí. Queremos show bem, não, não há conspiração. Descansa que o Estado trata de ti. Olha o referendo, olha o passarinho. São manobras que eu já vi. Toma lá uns trocos, vai para casa sugadito. Descansa que o Estado trata de ti. Olá, boa tarde, tenho queixa a apresentar. Levei porrada de um senhor agente. O cidadão não vê que aqui na PSP só pode ser o cidadão que mente. Olá, boa tarde, aqui fala o cidadão. A quem tiram dinheiro todo mês. Queria só saber quanto mais preciso dar. E com o que já dei, o que se fez. Santa hipocrisia de prestígio secular. Descubram uma saída, pois então. Olá, Camões, queria ver como farias para poetizar a situação. Mais desempregados, má educação. Espalham-se os estádios por aí. Queremos show bem, não, não há conspiração. Descansa que o Estado trata de ti. Olha o referendo, olha o passarinho. São manobras que eu já vi. Toma lá uns trocos, vai para casa sugadito. Descansa que o Estado trata de ti. Se tudo falhar, investimos na igreja, na fezada do Senhor. Ave Maria, dizem que nada se beija depois do monumento erguido. Viva o marinense, viva o sindicato. O poder ao povo de abril. Vai saber a coisa, não é lebre nem é gato. É dormência num estado febril. É dormência num estado febril.